cancelado para 698, 09, porque seu pequeno desvio direito está por uma salva. Por quantas milhas irá manter o desvio? 3 milhas apenas. Sim. Após desvio, vou na proa de duna. Desça para 2 mil pés, ajuste no 095. No 095, proa de duna após 2 mil pés, na coluna 2.0 mais. Peso 9809, correção, ajuste no 094. 10014, 9809, obrigado. Gol 9697, chegada Bomp, desça para nível de voo 050. A Bomp 050, Gol 9697. Controle, eu vou 1328, boa tarde, informação para baixo. Gol no 328, boa tarde, chegada Mari, desça para nível de voo 060. 060 na Mari. Na resposta táxi, do 74. Paredo 9809, resposta estabilizada. Botar estabilizado, 9809. Passaredo 9809, curva à esquerda, proa 160. Esquerda 160, 9809. do 9809 para final do procedimento LS, curva esquerda para o 130, reposta visão. Esquerda 130, 9809. Santos 216 para Fortaleza, 330, por cópia. Para Fortaleza, autorizado 330, e aí eu fiz o 119, decolada 110, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 1208 e transponde 5005. Santos 216, procedimento correto, participando para posicionamento. 090 graus, 179, passarelo 9809. E de pouso, passarelo 9809. Vamos esperar da 10, chame torre, 118, decimal 95, quem negar 10, 14, boa viagem. Polo 120, na escuta. Gol 1806 para pushback, acionamento no portão 612. 612, passarão 37 companhia, estampado de Varig, sentido ponte espera. Após o tráfego liberar a cauda, autorizado puxar, acionando 612, reporte táxi, 1806. Após o tráfego da companhia, está autorizado o push, reporta táxi, 1806. Vamos para o ideal para dirigir? Vamos para o push and start? Ok, you are clear. Call me ready for push for correction. Front ramp protect. Oito indicado. Boa no 328 indicado. Nossa, 328. B738, controle. Saíra 2738, controle. Mantenha o ponto de espera, gol no 754. Salvador, boa tarde, web 721, informação papá para a Copa Fortaleza do Portão 4. 721, Fortaleza, gente, já temos aprovado 330, próxima cópia. Afirmo. Autorizado, Webjet 6721, Fortaleza, via P Azul 19, o nível de voo 330. Decolagem pista 10, mantenha a reta até cruzar 2 no pé da terceira milha, corte curva pela esquerda, perfil de subida Momo, Cogbo, transição Froti, controle 120, decimal 8, torre 1895, acione 5570. 14, igual 328. Trip 5240, identifique, chegada Mari, desse mantenha 050. 208 é o controle, 18 mais 5 é a 255-70, transponder, essa é 21. Pronto, essa é 21. 60. Afirmativo, livre de restrições de velocidade, está no Remeão 141. Oito, todos, 895, acione 015, mais que ativo meu. Boa boa tarde, trip 5240, informação papá. Trip 5240, boa tarde, chegada Mari, desse mantenha 060. Chegada Mari, 060, autorizado, trip 5240. Jorge Mil, Pátio da Mata, 21 PB, chame Torres, 1895 para acionamento e cópia. Oh, qual é o acionamento, taxa de decolagem, mais Jorge Mil. O Pátio 9809, táxi em frente, autorizado. Sua posição remota atrás do Pátio 1. Temos dois aeronaves para liberar o Pátio principal e na sequência é autorizado para estacionamento. Ok, Pátio 13, táxi em frente. É o Pátio 1, remota 13, remota 13. Pátio 1, remota 13, Pátio 9809. Para táxi 1806, autonomia de 1 hora e 50, alterna Salvador, 156 a bordo. Ok, 156, 1 hora e 50 e Salvador, não é isso? Afirmo. Copiado, táxi à esquerda via Pátio, na sequência Índia. No ponto, espera a cabeceira 1-0, mantenha a posição, chame turno 1-8, decimal 9-5, altímetro no 0, no 4, por viagem. Paciente, é autorizado o pátio Índia, ponto 0, a torre 1895, 1014, o ponto 06. Gente, passarão dois tráfegos, o primeiro 37 Gol, o segundo Embraer da Azul. Da peça inicial táxi setor sul do pátio, na sequência será autorizado. Caso necessite, acionamento da posição para o condicionamento autorizado, aguardando para início de puxa. O Apollo 20 não cotejou a chamada do 35240. Recente, agradecemos pela colaboração, voo da presente ITAP, descendo para o nível 060. Da presente ITAP, 060, 35240. Sanar 1141, reduz a velocidade para 2509. Controle 1, boa tarde, Gono 754, decola perfil Pucas e Par, na sua exposição. Gono 754, boa tarde, contato radar, saída Pucas, submantenha 390. Perfil da saída 390, autorizado, 754. Passaria 2230, vai estacionar até a companhia sua esquerda, na remota 13. Tá livre, inicial push, chame táxi. Tá na 12, né? Tá livre, vai estar visual com o ATR da companhia, remota 3, táxi 2230. Negativo, passaria 9809, ficará atento ao pushback da ATR companhia na remota, porém não vai interferir. A posição no pátio é posterior ao seu estacionamento. Cliente, 909, após o azul. Solo, Salvador, Tram 3193. Cliente, informação, papá, autorização, Galeão. 3193, Galeão, já temos aprovado 380, papá em curso, confere, altímetro no 0, no 4. O portão 01, aguarde copy em 2 minutos. Aguardando, Tram 3193. Solo, gol 1924, posição 10, informação Papá para Maceió. Papá, Maceió, já temos aprovação, número 2 para 4 do nível 350. Altímetro no 04, portão 10, aguarde, Papá. Aguarde. Sanar 1141, continue descida para 4000 pés, ajuste no 04. 4 do Rio, ajuste no 04. Para cópia. Quem chamou para cópia? O Tram 3201. 2805, Salvador Guarulhos, já temos aprovado o nível de voo 340, está no portão 11, é o número 3 para cópia, só um instante, por gentileza. Portão número 3 para cópia, 2805. Gente, mantenha-se na linha do litoral, 500 pés, escuta permanente do controle. Na linha do litoral, 500 pés, escuta permanente do controle, Romeu. Vitor, Mike Beck, prossiga. Gente, mantenha-se em condições visuais, ano 1500, país de Corredor Veracruz, deporte através de Paris. Controle 208, grato até o retorno. Já retorno. TAM 3193, Galeão, aprovado nível de voo 380 via Upper 10, SMAP, após Lúvito, restante conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista no zero, mantenha a reta até cruzar dois, terceira milha, após curva à direita. Perfil de subida da Leda, após Leda, direto à posição bridge. Controle 1208, torre 118, decimal 95, transponder 5573. Vai manter a proa até quantas milhas? É só atenuação de ruído conforme em carta, é 2 mil pés na presente proa ou a terceira milha inicia a curva direita. Atlântico, autorizado 380 para o Galeão via rota do plano de voo, Upper Zulu 90 Smart. Depois segue para o destino. Decola da pista 10, primeira curva direita. Prefiro a saída da EL, transição Leda. Após Leda, vai em voa direto do bridge. Controle de saída 120, decimal 8, 5573, transponder, está 3193. Correto, 5573, portão 01, reporte pronto. 3193. Sanega 315, que é autorizado, desse mantenha nível 050. Controle, por favor, vá mais de leste ao Mel, está no através do parque de Itaçu. Está autorizado, sobrevoo no caso. Confirme. Sobrevoo no CAB. Quer manter 500 pés? Confirmo. Sim, autorizado. Autorizado, 500 pés sobre o CAB, Romeu. Clips to confirm 100 degrees, 169. 320 na TAM, está prestes a terminar o pushback no portão, no através do portão 4. Na sequência, siga o tráfego, ponto de espera 2895, altímetro no 0 no 4, tem abordagem. Passaredo. Afirma, o controle 1895, o controle 120 decimal 80 e o altímetro 1014, 10 no 4. Ajustado, 1014, obrigado, minha volta 2230 para 3. Boa tarde, Golo 697 na alta. Golo 697, boa tarde, táxi em frente, segunda esquerda via Juliette, portão será o número 9. Reporte, para ingressar via Juliette. Legal, Alfa, Juliette, Bernardo, reporte a ingressar na Juliette. Estou no meio da frente. É 721, sente, portão de número 4, é o número 1 no setor, aguardará dois tráfegos para liberar a calça. O primeiro é um Airbus da TAM e o segundo até da Passarela. Após o passeio será autorizado no portão 4, só um instante por gentileza. Aguardando, so departure, afternoon, this is Azul 4089. Azul 4089, good afternoon, Dial, departure, climb and maintain flight level 360. We climb and maintain to flight level 360, Azul 4089, on Dial, departure, thank you. Vano 754, Recife, 12545, alterna 12685. 2545, 2085, obrigado, boa tarde. Boa. Xanarme 315, reduz a velocidade para 2009. Correndo 2009, na 697 tem condições de ingressar na Juliette sem interferir na nave da TR da Tripa? Vai dar uma avaliada, voo na 697, tem fácil. Senegal no 41, ciência. Então reduz a velocidade para 1909. Reduzindo 1909, 6141. Boa noite. 1328, nosso solo 37. Libera direito, solo 1219. Direito, 1329, 322. Colo 697, está autorizado. Gasol Juliette, portão 09. Autoridade, Juliette, 09, 697. 5240, desça para 2000, para isso ajuste no 014, livre LS, reposto estabilizado. 2000, 1014, livre LS, reposto estabilizado, 5240. Sinais 941, informa tráfego 12 horas, 8 milhas, mantendo no 1500 pés, rumo nordeste, um helicóptero sem interferência na sua aproximação. N50, 16, frequência do controle 120 desse momento. Informa tráfego 11 horas, 10 milhas, rumo nordeste, mantendo no 1500 pés um helicóptero sem interferência na sua aproximação. Y5241, assim. Cenas 6141, reduza para aproximação. Reduzindo 6141. Chama obrigado. Solo Salvador, boa tarde, Lona 322. Bruno 328, dois ataques Alfa, reposta o ingresso na Juliette. Alfa, reposta o ingresso na Juliette, Bruno 328. Salvador, TAM 3193, para puxa, segue acionamento, TAM 01. TAM 3193, aguarde, segundo no setor. Web 6721, poder equipe de solo, reposta para ataque. Chama no ataque, 6721. A velocidade de aproximação 6141 informa que está voando na prontitura para evitar a formação. Ciência, reduza para mínima limpa, adicionar 6141. Reduzindo 6141. Autoriza a descida para 2000 pés ou para 6141? O controle 120.8. País, ajuste no 014. 3000 no 014, 6141. Senar 6141, informa o tráfego 12 horas, mantendo 2000 pés no momento sobre a posição Duna, rumo nordeste. O Alfa Tango 72. Entra no cenário 6141. Boa tarde, Salvador. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, 1-1. Espera, quando pronto, né? 3-2-2. Se aproximando, Juliette, bola 3-2-2. Lula 328, aguarde táxi da aeronave da Web, o som do senhor é o 04. Aguarda na Web, Lula 328. 41, faça uma espera sobre a presente posição, devido à aeronave em aproximação. Confirme, 6141, na presente posição, espera. Afirmativa, faça espera sobre. Autoriza a espera em Duna para 6141? Sim, sim, sim. Espera em Duna, acionar 6141. Espera em Duna, 6141. À direita, acione 5542, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado com pista 1803, a repórter, nessa, do padrão 10 pela direita, aposta, 5542, e controle 1208, partida 2809. Passaria 9809, cotejamento correto, aporte pronto para puxa acionamento, remota 13. Na frente, a espera na posição Duna, curva pela direita, inbound 186. Sinal 6141, não haverá necessidade, desça para 2000 pés, ajuste na 014, autorizado LS, reposto estabilizado, reduzindo para mínima limpa. 2000 pés, 1014, descartando o 6141, agora não vai ter condição, o 6141. Interceptar, esperando. Altera Recife, confirme PLB, autonomia. 1753. Estamos em contato com a sua frente, já a 4 milhas, passando o marcador externo na nave AT-72. Ok, pode ver a nossa posição. Okay, 6141, uniforme visual com a pista 1-0. 6141. Visual agora, 6141. Está presente, voe para o marcador externo, informe o 6141. Voando externo, 6141. Salvador, boa tarde, São 3216, passando 2.200 pés. São 3216, contato radar, saída Momo, submantenha 330. Momo 330, está 3216, quando possível direto para o trote. Ciência, baixa coordenação. Guardando. Vou chamar com 3115, retorno de fio à direita, pede da formação, 30 graus. Ciência. 4 milhas. Então, 3283, informação em curso é Quebec, segundo Facop, aguarde. Nível 370, saída Fuca, transição de par, pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Acione 5020, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado Natal, 370, reforme do 1-0, decola da 1-0, curva esquerda, Fuca, de par, 5020, 208, 1600. O nome é 00, protegimento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, portão 05. Recordarei. TAN 3283, autorizado Aracaju, nível 190, saída Puca, transição Caju. Pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Acione 5030, frequência do controle 120, destino 8. TAN 3283, confirmando Puca, Jamo, após Caju. TAN 3283, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 03. Solo TAN 3885, até para Guarulhos, distante para pushback, acionamento, portão 11. TAN 3805, cordeiro que vive de solo, reporte para táxi, portão 11. Espera para o táxi, TAN 3805. No solo 44, libere direita, solo 121, decimal 9. Libera direita, 1219, 35240. Do Galeão, via peso no 1-0, nível 360, saída da El, Leda, após pista 1-0, com primeira curva à direita. Acione 5013, frequência do controle 120, decimal 8. Gol no 394, corrigindo, transponder 5097, cotei. 5097. Sim, reporte para.